Eu acho que sim, até porque o Oliveira do Hospital foi escolhido também para ser secretário de Estado de Modernização Administrativa, vir apresentar o projeto, por isso este projeto do Orçamento Participativo 2018, e por isso envolver a nossa comunidade nesta participação e depois disputarmos algumas coisas, porque com certeza hoje vão sair daqui algumas ideias e alguns projetos que podem fazer a diferença, e por isso é precisamos de acreditar. Nós temos gente com valor, e eu vou lhe dizer, eu também tenho uma ideia para candidatar, e vou-lhe dizer o que é que seriam algum, com outros concelhos, habitações de primeiras habitações que acabaram por dificuldade não terem com participação, ou porque não tinham residência fiscal, ou por uma série de burocracias, e por isso também tenho a Câmara Municipal de Oliveira, vou-me reunir com alguns presidentes para fazermos um projeto e para apresentarmos também uma candidatura. Portanto, muitas ideias poderão surgir no âmbito da recuperação do como isto tem que estar a um mais de âmbito regional e outro âmbito, este seria um âmbito regional com outros associados, com outros municípios aqui à nossa volta que têm os mesmos problemas do que nós.